beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão, quem dera. Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela. Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa. Faz um tempo que eu tô nessa. Se eu me jogar, tu se arremessa. Não demora que eu tô com pressa, Rebeca. É só você que me interessa. Faz um tempo que eu tô nessa. Se eu me jogar, tu se arremessa. Não demora que eu tô com pressa, Rebeca. Beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão, quem dera. Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela. Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? Maybe, listen, baby, girl, you the one. I can see ya going up, taking off like a rocket. We was nothing, now we poppin' on my way. Shawty, you keep running through my brain. Drop that pin, you know I'm on the way. How you feel so good, I can't explain. Bring me to a present time and place. Baby girl, you moving like Beyonce. Baby girl, your body like vanilla. Excuse me, what's your name? Is it Rebecca? Rebecca. Beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão, quem dera. Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela. Se eu mandar um CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? Baby girl, you moving like Beyonce. Baby girl, your body like a vela. Excuse me, what's your name? Is it Rebecca? Não demora que eu tô com pressa, Rebeca. E é você que me interessa. Faz um tempo que eu tô nessa. Se eu me jogar, tu se arremessa. Não demora que eu tô com pressa, Rebeca. Não demora que eu tô com pressa, Rebeca. On my way. Shawty, you keep running through my brain. Drop that pin, you know I'm on the way. How you feel so good, I can't explain. Bring me to a present time and place. Beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela. Meu senhor, isso não é amor, é apenas...